Segura. Ei, piranha, toma. Senta na minha gatomba. Ei, piranha, toma. Na moral, senta na minha gatomba. Ei, piranha, toma. Senta na minha gatomba. Ei, piranha, toma. Na moral, senta na minha gatomba. Senta na minha gatomba. Senta na minha gatomba. Ei, piranha, toma. Senta na minha gatomba. Ei, piranha, toma. Na moral, senta na minha gatomba. Fala aí pra mim, se isso não é resumo. Fala aí pra mim, se isso não é resumo.